equivalentes jurisdicionais. Equivalente jurisdicional é uma técnica não jurisdicional para a solução de um conflito. Embora não seja jurisdição, servem para a solução de um conflito. Existe uma sigla em inglês, ADR, que significa Alternative Dispute Resolution, algo como resolução alternativa de disputas, de conflitos, a qual denomina todos os métodos não jurisdicionais de solução de conflitos. Há quatro espécies de equivalente jurisdicional, a saber. Primeiro, a autotutela ou solução egoísta de conflitos. É a forma de solução de conflitos pela qual um dos conflitantes submete o outro à sua vontade, pelo uso da força privada. É uma forma excepcional de solução de conflitos, embora seja permitida em certos casos excepcionais. Por exemplo, nós temos aí guerra, legítima defesa, desforço imediato ou incontinente, que ocorre quando a pessoa está sendo esbulhada e pode reagir imediatamente. E temos também a auto-executoriedade dos atos administrativos. Temos aí que toda autotutela pode ser submetida ao controle do Poder Judiciário, sem exceção. Segunda espécie de equivalente jurisdicional é a autocomposição, que pode ser judicial ou extrajudicial, ou também conhecida como solução altruísta dos conflitos. A solução do conflito é dada pelos conflitantes. É vista como a mais eficaz das espécies de equivalente jurisdicional, é amplamente estimulada pelo ordenamento, e o exemplo disso é a possibilidade de transação penal prevista na Lei 9.099, bem como de inventário, separação e divórcio consensuais a ser feito em cartório, está na Lei 11.441 de 2007. Devemos observar que a autocomposição pode ser feita extrajudicialmente, por exemplo, o acordo feito no escritório de um advogado, ou judicialmente. Então, a composição pode ser judicial ou extrajudicial. Observação. O artigo 475N do CPC permite que as partes levem um acordo feito extrajudicialmente para ser homologado em juízo. Temos aí o artigo 475N, dizendo que são títulos executivos judiciais, isso foi acrescentado pela Lei 11.232, de 2005. O inciso 5 diz, o acordo extrajudicial de qualquer natureza, homologado judicialmente. Então, o acordo extrajudicial de qualquer natureza, homologado judicialmente, é título executivo judicial. Temos o exemplo, a dissolução de união estável, esse distrato também pode ser levado ao juízo para homologação. Isso é semelhante ao artigo 57 da Lei 9.099, diz que hoje qualquer acordo pode ser levado ao juízo para homologação. Está aí o artigo 57 dizendo que o acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor poderá ser homologado no juízo competente, independentemente de termo valendo a sentença como título executivo judicial. Temos aí algumas observações, duas observações. Primeiro, a palavra conciliação pode ser compreendida como um sinônimo de autocomposição e pode se realizar de três maneiras, a autocomposição. A primeira delas é a transação. As partes chegam à solução do conflito através de concessões recíprocas. Outra delas é a renúncia, feita no âmbito judicial, ocorrendo quando o autor abre mão do seu pedido. E, por fim, o reconhecimento. Também é feito no âmbito judicial e ocorre quando o réu reconhece que o autor tem razão. E observação 2, a conciliação também no âmbito coletivo. Por exemplo, está na ação civil pública, quando o direito vessado é difuso, tratando-se do termo ou compromisso de ajustamento de conduta. Então, pode-se ter conciliação no âmbito coletivo, caso do termo de ajustamento de conduta da ação civil pública. Outra forma de equivalente jurisdicional é a mediação, terceira forma, que é uma espécie autônoma de equivalente jurisdicional que não se confunde com a arbitragem, através da qual um terceiro intervém no conflito para ajudar as partes a construir o acordo. Na mediação, quem resolve o conflito são os próprios conflitantes, cabendo ao mediador apenas estimular a composição. A mediação não é um serviço exclusivo da advocacia. Lembrar disso. E por fim, a última forma, a última espécie de equivalente jurisdicional, que é a solução do conflito por tribunal administrativo. Existem diversos tribunais administrativos que servem à solução de conflitos. Nós temos aí o Tribunal de Contas, o Tribunal Marítimo, o CADE, as agências reguladoras, de um modo geral. As decisões desses tribunais não são definitivas, sendo passíveis de controle externo. A solução do conflito, neste caso, é dada por um terceiro, é um caso de heterocomposição. Nós temos aí um caso especial, a arbitragem. A arbitragem é a forma de solução de conflitos pela qual um terceiro, escolhido pelas partes, resolve o conflito. Também é uma heterocomposição. A arbitragem é diferente da mediação porque na arbitragem se decide o conflito e na mediação só se facilita a composição. Importante que para a doutrina antiga, a arbitragem é um equivalente jurisdicional, mas modernamente, a partir de 1996, ela foi alçada à condição de autoridade judicial e não é mais um equivalente jurisdicional. Hoje, a sentença arbitral é título executivo judicial, mas o árbitro não pode executar sua sentença. Quem executa é o judiciário. Lembrar desses detalhes. Temos aí uma observação em relação à arbitragem, que a arbitragem é sempre convencional, negocial, é fruto de um negócio jurídico em que as partes optam pela arbitragem. Em observação 2, as partes para optar pela arbitragem devem ser capazes e os direitos em jogo devem ser disponíveis. O poder público pode optar pela arbitragem, notadamente no âmbito internacional e nas parcerias públicos-privadas, as famosas PPPs. Diante de uma sentença arbitral, o Poder Judiciário poderá executar essa sentença, ou seja, a sentença lhe dá um título executivo judicial. O Judiciário não pode rever a sentença arbitral, restando-lhe a possibilidade de anulá-la. Não pode rever. Por exemplo, no caso de ausência de fundamentação, de corrupção, etc. E o prazo para isso é de 90 dias. Atualmente, a decisão arbitral não precisa ser homologada pelo Poder Judiciário. Então, prevalece doutrinariamente o entendimento no sentido de que a arbitragem é jurisdição, uma vez que suas decisões são definitivas. Em sentido contrário, Marinoni entende que jurisdição só pode ser emanada de ente estatal. O professor Fred Jay discorda, afirmando que a arbitragem decorre de autorização do próprio Estado brasileiro, havendo inclusive previsão constitucional. Está aí no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, entre aspas, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem. Ademais, o árbitro no Brasil é juiz de fato e de direito, uma vez que pode cometer crimes relacionados à administração pública, corrupção passiva, dentre outros. Atenção, então, não procede o argumento de que a arbitragem é inconstitucional por afronta ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, uma vez que a arbitragem é voluntária, decorrendo da autonomia da vontade, que é direito fundamental da mesma forma, ou seja, a arbitragem é uma opção de pessoas capazes e recai sobre direitos disponíveis. A arbitragem é fruto de um negócio jurídico denominado convenção de arbitragem. há duas espécies de convenção de arbitragem. A primeira espécie de convenção de arbitragem é a cláusula compromissória. Na cláusula compromissória, as partes acertam que qualquer conflito futuro que diga respeito àquele negócio deverá ser resolvido por árbitro. É um compromisso relacionado a um conflito futuro e inespecífico. Por exemplo, um contrato social em que os sócios estipulam a resolução dos conflitos decorrentes do mesmo, que será resolvido por árbitro. A cláusula compromissória vai acabar resultando em um compromisso, porque quando o conflito aparece, a única certeza que as partes têm é que este conflito será resolvido por um árbitro, não restando a arbitragem regulada, tipo detalhes como quem será o árbitro, de que forma, etc. Sendo necessária a celebração de um compromisso arbitral para regulamentar a arbitragem prevista na cláusula anteriormente estipulada. Então, não é previamente regulamentado. Surgindo um conflito, então surge a necessidade de celebração de um compromisso arbitral para regulamentar a arbitragem. E nós temos a segunda espécie de convenção de arbitragem, que é o compromisso arbitral. Um compromisso arbitral, ao contrário da cláusula compromissória, as partes decidem que, em determinado conflito já existente, já instaurado, a decisão se dará por meio de um árbitro. Duas observações. Primeira, caso haja o descumprimento da convenção de arbitragem, cabe à execução dessa convenção, a obrigação de fazer, através da qual o juiz suprirá a vontade da parte. Pode a convenção ser revogada pelas partes ou ainda ser objeto de ação anulatória. E observação 2. Pode o juiz de ofício conhecer de cláusula compromissória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao passo que o compromisso arbitral não pode ser conhecido ex officio, carecendo, necessitando de arguição das partes. E assim, rápidas passadas, falamos aí sobre os equivalentes jurisdicionais.